machucar. Vejo que alucina e não termina. Deve ser delicioso. Se ele me olhar desse jeito, pode hipnotizar. Beija minha boca, lá, lá, lá. Que coisa louca, lá, lá. Beija minha boca, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Beija minha boca, lá, lá, lá. Que coisa louca, lá, lá. Beija minha boca. Ela deve tá querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que seu beijo pode machucar. Beijo que alucina e não termina. Deve ser delicioso. Se ele me olhar desse jeito, pode hipnotizar. Beija minha boca, lá, lá, lá. Que coisa louca, lá, lá. Beija minha boca, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Beija minha boca, lá, lá, lá. Que coisa louca, lá, lá. Beija minha boca, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Beija minha boca, beija minha boca. Beija minha boca, vem hipnotizar. Beija minha boca, beija minha boca. Beija minha boca, vem hipnotizar. Beija minha boca.